No ar, Estúdio Condá, com Raquel Lang, questionando, interpretando e discutindo o que é notícia. Estúdio Condá, a informação que faz a diferença. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando a você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Comap, Comercial de Máquinas Pereira, tudo na linha de ferramentas, máquinas e equipamentos. Fone 3324-3152. Despachante Central, o Despachante Central parcela o seu IPVA, multas, licenciamento e transferência em 6 vezes no cartão. Ligue 3324-7485. J. Gambato, sua concessionária Peugeot para Chapecó e região. Venha nos visitar e conheça o novo 208, o motor mais econômico do Brasil. Faltam 10 minutos para as 9 horas da manhã. Bom dia, Chapecó, a todos os municípios e também aos ouvintes que estão na estrada, que estão sintonizados com a gente nessa manhã de sexta-feira de tempo bom. A mínima foi de 11 graus, máxima prevista para hoje 25 graus. Aqui no centro da cidade, a sombra, 14 graus a temperatura e não há previsão de chuva. Chuva parece que só no domingo mesmo. Então vamos aproveitar a sexta-feira e o sábado. Olha, a gente chamou hoje, quero agradecer aqui a produção do programa, Rosemary Cibuski, que deu uma corrida ontem para reunir o pessoal dos bancos. Por quê? A Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, CONTRAF, CUT, informou que depois de nova reunião, realizada ontem com a Federação Nacional dos Bancos, a FENABAN, não houve acordo sobre o reajuste reivindicado pelos bancários. Então, orientou-se pela continuidade da greve. Segundo a CONTRAF, os bancos reapresentaram uma proposta que já tinham feito na reunião da terça-feira. E aí, então, não houve acordo. Já é o 10º dia de greve, mais da metade das agências do país, segundo a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, a chamada CONTRAF, aderiram. Então, de acordo com o balanço do comando, são 12.608 agências e 49 centros administrativos com as atividades paralisadas. Já foram duas propostas, as duas propostas rejeitadas. Na última, pela informação que eu tenho aqui, a FENABAN, propôs reajuste de 7% no salário, benefícios, creche, aquelas coisas com o mesmo reajuste e abono de R$3,3 mil. Só que os sindicatos dizem que essa oferta não cobre a inflação do período e representa uma perda de 2,4% no bolso de cada bancário. Pois bem, a última greve, a última paralisação, e o tempo passa tão rápido que a gente se confunde. Eu sempre digo, olha, a greve é anual, tem greves que são tradicionais, que a gente já sabe que vão acontecer. Mas a dos bancários, eu me surpreendi, foi em outubro passado. Então, as pessoas estão rápido em fazer greve, tá? Olha, com motor a mil, tracionado, 4x4, correndo. Porque de outubro para cá, quer dizer, não chegou nem a completar um ano e já se fala nas perdas do período, na inflação acumulada, aquela coisa toda. E, enfim, no ano passado, durou 21 dias o movimento de greve. Então, bem rapidinho, eu vou chamar o intervalo comercial. Na volta estão representantes do movimento aqui para entender, primeiro, essa informação que realmente me surpreendeu, porque tão rápido novamente esse movimento, né? E como é que está essa situação? Que, claro, é aquela velha história, o brasileiro é solidário, ao mesmo tempo se incomoda, né? É aquela divisão, a gente ama e odeia ao mesmo tempo. É uma divisão de sentimentos, porque somos solidários, não queremos que ninguém viva mal, ganhe mal. Eu tenho a minha máxima aqui no programa, que eu sempre digo, olha, aconteça o que acontecer, tudo passará, menos os bancos. Os bancos não passam nunca, né? Se você está bem, eles lucram. Se você está mal, eles lucram mais ainda. Se o governo é um governo liberal, eles lucram. Se o governo é um governo de trabalhadores, eles lucram também. Banco é uma coisa fantástica, o último a ter prejuízo. Então, a gente entende esse contexto e faz essa conversa depois do intervalo comercial. Você está ouvindo a ZYJ746, Rádio Super Condá M610, Chapecó, Santa Catarina. Grande Oeste.

para abrir novos negócios, elaborar projetos ou ingressar com mão de obra qualificada nas empresas de tecnologia e inovação da nossa cidade. Agora é Buligon 40. Já imaginou ter um Peugeot para chamar de seu? Na J Gambato Peugeot é fácil. Confira nossas ofertas. Peugeot 2008 e 308 em 30 vezes sem juros. E mais, condições especiais para o novo Peugeot 208, o motor mais econômico do Brasil. Acesse jgambato.com.br/Peugeot e agende seu Emotion Drive. J Gambato, sua concessionária Peugeot para Chapecó e região. No trânsito somos todos pedestres. Estúdio Condá, com Raquel Lang. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando a você crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Comap, Comercial de Máquinas Pereira, tudo na linha de ferramentas, máquinas e equipamentos. Fone 3324-3152. Despachante Central, o Despachante Central parcela o seu IPVA, multas, licenciamento e transferência em 6 vezes no cartão. Ligue 3324-7485. J Gambato, sua concessionária Peugeot para Chapecó e região. Venha nos visitar e conheça o novo 208, o motor mais econômico do Brasil. Nove horas, 2 minutos, eu quero então dar bom dia para o Luiz Ângelo Coan, que é presidente do Sindicato dos Bancários de Chapecó e região. Luiz Ângelo, eu me equivoquei na conta, porque parece que outubro foi logo ontem, mas eu contei nos dedos, efetivamente vai fazer quase um ano de greve. Então não foi tão, foi rápido, mas vocês meio que têm este calendário ajustado, que no segundo semestre, bancário faz greve, ponto final. Como é que vocês entendem? Tem que ser dessa forma? Vai haver um ano em que vocês dizem, não, a negociação rolou tão bem que esse ano não tem greve? Ou realmente é um instrumento de vocês? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo espaço. Bom dia aos ouvintes da Rádio Super Condá. Então, a data base dos bancários é o dia 1º de setembro de todos os anos, tá? Nós começamos as negociações construindo as pautas nos sindicatos com os bancários. Essas pautas são debatidas em encontros estaduais, depois num congresso nacional. Então, é construída a pauta dessa maneira. Depois é entregue essa pauta de reivindicações para os banqueiros com bastante antecedência, tá? Cerca de 1 mês e meio de antecedência para eles irem analisando. Tá, quem surpreendeu os bancários esse ano para a greve iniciar um pouco antes foram os banqueiros, que vieram com uma proposta no dia 26 de agosto, já antes mesmo de se ter a inflação oficial dos bancários, que é medida de setembro a setembro, fechada. Então pegou todos os sindicatos, os bancários de surpresa, né? Nos anos anteriores a greve iniciava às vezes mais no decorrer de setembro ou até em outubro, porque tinha-se negociações preliminares com a mesa da FENABAN, né? Esse ano não teve essas negociações preliminares, já chegaram, ofereceram o índice, e a gente acredita que a greve não é de maneira alguma a melhor alternativa, a gente acha até que inclusive é a pior alternativa, no entanto, em alguns momentos, como é esse o caso, é a única alternativa que resta à categoria. Então, quer dizer, os banqueiros é que, eu sempre vejo como um jogo de xadrez, sempre, né? E aí você espera um movimento para fazer o seu movimento, eu acho que é uma analogia que cabe, né? Então, para dar bom dia para o Sebastião de Araújo, que é diretor do sindicato, no mesmo sindicato aqui dos bancários de Chapecó e região, vocês é que foram surpreendidos pelos banqueiros. E os ricos banqueiros já chegaram e já disseram, olha, a nossa oferta é X, e rapidamente já disseram não, e aí começou o movimento de greve. É assim que a gente deve entender essa movimentação? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia. Reforçando as palavras do Luiz, obrigado pelo espaço, bom dia a todos que estão ouvindo. Na verdade, foi não só surpreendente, né, como a gente notou, de certa forma, uma pressa por parte dos banqueiros para tentar resolver logo. A dinâmica da negociação, como o presidente colocou, ela começa com a construção da pauta. A pauta não pode ser modificada até as assembleias, não é os sindicatos que definem. Mesmo tendo um comando de greve, mesmo tendo uma discussão feita a nível de FENABAN e comando, para se aprovar uma proposta tem que passar pelas assembleias. Então, o que acontece? Você apresenta essa minuta para a Federação dos Bancos. A Federação dos Bancos faz uma contraproposta. Essa contraproposta ela pode ser recusada na mesa, se ela for muito descabida, ou ela pode ir para as assembleias e ser avaliada. Foi o que aconteceu na primeira proposta, que foi a proposta ainda antes da greve, né, que foi apresentada em agosto. Eles ofereceram 6,5%. Que era bem abaixo do índice da inflação, que representa perda salarial para nós. E nesse inteirinho aí, ela não foi reforçada, não foi criada nova proposta. A gente fez uma assembleia, rejeitou aquela proposta que foi apresentada e deliberamos pela greve, né, com antecedência, avisando aí através até do edital, né, para não minimizar os danos, né, que a gente possa causar à sociedade. Pois é, sempre tem esse conflito, eu brinquei antes do intervalo, né? Somos solidários, entendemos e também detestamos, porque aí é aquela história, quem se quebra é a gente, é o cidadão, é o correntista que precisa do banco, né? Mas claro que existem alternativas, depois até quero conversar um pouco sobre isso. Mas enfim, foi feito esse primeiro movimento e eu li aqui, primeira proposta rejeitada, segunda também, vocês podem me corrigir, porque isso aqui é o que é publicado nos meios de comunicação, mas esse reajuste de 7% para vocês não é o ideal. O que é que vocês querem pontualmente para voltar ao trabalho? Então foram convocadas 3 rodadas de negociação, mas proposta efetivamente foi apenas uma, tá? Foi a primeira rodada que aumentou o índice de 6,5% para 7%. As outras 2 rodadas foram blefes, né? A gente chama isso de blefe porque a FENABAN chama o comando para meio que desmobilizar a categoria, para passar a impressão para os clientes, para a população de modo geral, de que a FENABAN está negociando e não está negociando, tá? Imagina convocar uma série de dirigentes sindicais para se deslocar até São Paulo, ir de avião, chegar lá e eles dizerem, não, a proposta é a proposta anterior, dos dias anteriores. Isso é frustrante, né? É pífio. As propostas, então, da categoria, vale lembrar, né? Nós estamos buscando, então, a inflação e mais um índice de 5%, que daria em torno... Quanto que deu a inflação? A inflação dos bancários, que é medida de setembro a setembro, deu 9,62%, né? É uma inflação alta, né? Esse valor, vale lembrar, né? Eu sou economista, então, lembrar para a população que a inflação é uma desvalorização contínua dos preços de um modo geral, né? Então, significa que os preços, de um modo geral, da economia, eles aumentaram em 9,62%. Se você não recompõe esse valor, significa que o bancário vai ganhar menos. É como se o patrão chegasse e dissesse, ó, a partir de agora você vai receber R$ 9,62 a menos a cada R$ 100 de salário. Muitas categorias que sequer são sindicalizadas, com sindicato forte, tiveram a reparação da inflação. Então, a gente entende que reparar a inflação é algo que deveria se dar de maneira automática, né? Não precisaria chegar a um estado de greve para se reparar a inflação. E haja visto que o setor dos bancos é o setor mais lucrativo da economia. Isso não é uma figura de linguagem. Ele é o setor mais lucrativo da economia, segundo a pesquisa Economática. Ele lucrou 30 bilhões só no primeiro semestre. Continuando com a pauta da categoria, então, é a inflação e mais 5% de aumento real que a categoria busca. Mas não é somente isso, tá? A gente busca principalmente melhores condições de trabalho para os bancários e de atendimento para a população. Para se ter uma ideia, em termos de emprego, os bancos reduziram 22 mil vagas de trabalho desde 2012 e somente no primeiro semestre desse ano foram 8 mil vagas de trabalho extintas. No entanto, paralelo a isso, o número de clientes bancarizados aumentou. Então, se você dividir o número de clientes bancarizados pelo número de empregados, você vê que se atribui muito mais trabalho para aquele mesmo empregado. Soma-se a isso metas exageradas, inalcançáveis, e quem trabalha em banco sabe, ou quem já trabalhou sabe que as metas de banco são desproporcionais. Eu sei que todos os trabalhadores têm metas de trabalho, mas as de banco realmente são fora da curva, são inalcançáveis. E o assédio moral praticado pelo gestor e o próprio assédio que o bancário sofre em função de ver a fila aumentando, o tempo de espera aumentando, de não conseguir atender toda a população que está lá, gera o adoecimento do bancário. Quero frisar bastante estatísticas tristes da categoria dos bancários, tá? Segundo estatísticas divulgadas pelo INSS, entre janeiro e março desse ano, 4.423 bancários foram afastados do trabalho, sendo que 25,3% foram por lesões de esforço repetitivo, índices esses que se aproximam a índices de lesão por esforço repetitivo de frigoríficos, para se ter uma ideia de como é a situação de trabalho num banco. E de distúrbios de doenças como depressão, estresse, síndrome do pânico, chegou a 26,1%. O índice de afastamento de bancário de outras categorias no país, segundo o INSS, aumentou na ordem de 20%. Só repete a de vocês, foi quanto? 26%. Ou seja, um em cada 4 bancários sofre de algum transtorno mental, já toma remédio controlado, antidepressivo. Segundo o INSS, os dados de afastamento no trabalho aumentou em 20% no ano de 2015. Entre os bancários, aumentou em 70%. Então, nota-se um adoecimento sério da categoria, né? E a gente busca... tem gente que diz assim, mas é difícil, como que se contorna o assédio moral, como que se contorna as metas? A gente acredita que com a simples contratação de mais empregados já poderia se sanar o problema, né? E a gente volta a lembrar que quando você tem demissões num setor que não é lucrativo, porque a demanda está caindo, é até compreensível. Não acontece isso nos bancos. A demanda aumenta, o lucro aumenta e o número de clientes também aumenta. Pois é, é uma realidade complicada essa e sempre nos divide, justamente por conta disso. Não há como ser solidário, se fala muito em equilíbrio, né? Em uma relação saudável, trabalhador-empregado, e não tem como contradizer aqui o Lisângelo quando ele diz realmente o setor que mais lucra é banco. O banco não tem prejuízo, minha gente. Então, é complicado, e aí o pior de tudo... fora essa solidariedade, que os irmãos estão ganhando bem para caramba, o setor bancário sempre ganha, não divide, talvez, ou não valoriza na mesma proporção, só que aí fica aquela história, o cidadão bate cabeça para caramba porque depende desse serviço. O nível de dependência está diminuindo, mas ainda dependemos. Entre esses números que se coloca, a gente vê... talvez a tecnologia, e creio que contribua para isso, porque hoje somos todos seres tecnológicos, em maior ou menor escala, mas é aquele entendimento de você não precisa vir no banco, você não precisa nem aparecer no banco, por favor, não venha no banco. As campanhas publicitárias, elas mostram muito isso, né? Quanto mais longe você ficar, melhor. Resolva tudo por esses terminais, né? Que às vezes a gente tem vontade de jogar tudo pela janela, mas resolva tudo por terminal. Essa estatística de diminuir 22 mil vagas e aumentar o número de clientes é justamente em função da tecnologia. Ou é sobrecarregando o bancário? Porque eu entendo o seguinte, se diminuiu é que não precisa mais. Não precisa mais, digamos aqui, do Lisângelo, do Sebastião, porque há programas, interfaces muito amigáveis que fazem com que o cidadão se sinta independente da estrutura física e do funcionário. Qual das alternativas é por conta da tecnologia ou é efetivamente para maximizar lucro? Eu acho interessante essa questão, porque realmente a gente passou por uma fase, principalmente nos anos 90, começo dos anos 2000, que foi a questão do melhoramento tecnológico, que aumentou a produtividade. Isso levou realmente a uma redução na categoria. O quadro não é mais esse. Na verdade, nós nos últimos anos, nós tivemos... na década passada, principalmente, nós tivemos a bancarização de grande parte da sociedade que não era bancarizada. É um pessoal que não tinha o costume nem de lidar com a questão de eletrônicos, muito menos com uma máquina de autoatendimento e coisa. E eles continuam necessitando do atendimento presencial por parte de bancários. O sonho dos bancos, que é não ter funcionários, então ele não se mostrou verdadeiro. Tem que ter a pessoa lá, pessoa física, o ser humano, tem que ter agência aberta. Eu lembro de certas agências vanguarda que eram quase galerias de arte. Você não entendia nem como entrava, não ia ter funcionário, ia ter totens com máquinas, que é pra você nem vir mesmo, né? Claro, seria o ideal, eu não perco tempo indo porque eu resolvo tudo antes. Uhum. Mas esse movimento, então, ultra high-tech... não vingou. O negócio é a gente mesmo trabalhando na agência. Se você considerar mesmo, vamos pegar um segmento dos clientes, que é o cliente alta renda, que ele geralmente se atende, ele conhece as taxas de juros de cada banco, ele mais ou menos, mesmo ele precisa de um bancário para operacionalizar todo o sistema, porque não, na verdade, claro, para ele pode simplesmente entrar no celular e fazer a movimentação, etc. Mas toda a parte documental, isso não mudou. Isso ainda nós estamos na mesma fase burocrática de sempre, sempre existiu. Então, ainda precisa, nesse caso, ainda precisa de um bancário. Para o cliente de média renda, de baixa renda, aí a questão é ainda mais, ainda se exige mais ainda. Uma das coisas, bem, eu acho que isso fica bem claro para todo mundo, que se falava lá no começo, quando a gente comprou os primeiros computadores, o papel acabou. Nós estamos numa mesa cercada de papéis. Os papéis, na verdade, duplicaram, triplicaram. Então, nós vivemos numa sociedade de informação. E filtrar todas essas informações leva a toda essa questão de doença, leva a sobrecarga do bancário, na verdade, aumentou nos últimos anos, ao contrário do que deveria ser. Do que se imaginava. Exatamente. É bem curioso isso. Eu vejo mais como um fenômeno até de comunicação, muito mais do que a dinâmica do trabalho de vocês. Mas, para mim, ficou muito impresso isso, porque eu, como sou meio reativa à tecnologia, eu me senti isolado. Digo, poxa, que saco. Eu

Despachante Central. O Despachante Central parcela o seu IPVA, multas, licenciamento e transferência em 6 vezes no cartão. Ligue 3324-7485. J. Gambato, sua concessionária Peugeot para Chapecó e região. Venha nos visitar e conheça o novo 208, o motor mais econômico do Brasil. Nove horas e 9:24, a conversa é sobre esse movimento de greve ou de paralisação dos bancos, mas a gente mergulha num universo em que o presidente do sindicato de Chapecó e região, ele alerta para algumas questões e eu me pego surpresa, porque eu sempre entendi que a tecnologia, ela viria aliviar as rotinas, é o que a gente aprende, né? Nos tornar mais ágeis, mais rápidos, mais leves, enfim, e fazer a vida fluir. E aí o Luiz Ângelo diz, olha, são fechadas vagas de trabalho, aumenta o número de correntistas, então não tem há uma desproporção nisso, uma inversão, e o funcionário é infeliz, doente, se não é doente fisicamente, tem algum problema, né, em função de estresse e de cobrança exacerbada. Esse é um patrão difícil, então. O banqueiro não é um patrão muito fácil de se lidar. Se essa é a situação tão terrível assim, e se que eu entro também muito nessa questão. Para o brasileiro, trabalhar é adoecer? Será que não tem também um certo sentido de socorro? Eu sou um escravo, eu não sou um trabalhador? É tão triste assim? Depende, eu acho, né? Existe um conceito de luta de classe, né? Luta de classe, acho que todos devem conhecer esse conceito, né? O sistema capitalista tem como núcleo, centro, o sistema financeiro, né? E os bancos estão no centro desse sistema. Então, tudo que vocês imaginam que existe no capitalismo, no setor bancário, ele é muito pior, assim, ele é a essência de toda a questão, né? Então, assim, eu tenho certeza que os demais trabalhadores de outras categorias são oprimidos também, não tenho a menor dúvida disso. Não acho que a mazela dos bancários seja a única deles, né? Até porque se fosse só dos bancários, né? Seria fácil, né? Seria só trocar de emprego, né? Mas a gente tem que se organizar, né? Existem 3 sindicatos no país muito bem organizados, que é o dos petroquímicos, os dos bancários e os dos metalúrgicos, né? A gente gostaria que outras categorias também pudessem ser sindicalizadas dessa forma. Para as pessoas entenderem como que funciona a legislação sindical no país hoje, tá? Se uma empresa tiver 20 filiais no país, cada filial dessas vai ter um acordo coletivo diferente, tá? Por isso que se viu na greve dos transportadores de valores, aí o pessoal da Prosegur, da Viosat, que no Paraná o pessoal que transportava valor lá ganhava 40% mais que o pessoal que está em Santa Catarina, né? Não faz sentido. Já os bancários não. Os bancários conseguiram, a duras penas de lutas da década de 80, se organizar e ter um sindicato unificado com uma campanha salarial única, né? Por isso a gente consegue ter esse tipo de... E essa diferença, desculpa te interromper, essa diferença, por exemplo, entre o banco público e o privado. Porque quando a gente pensa naquela, até aquele estereótipo, o banqueiro, ele está numa... São caricaturas da década de 40, 50. Ele fuma um charuto, tem uma cartola enorme, uma calça listrada e muitos sacos de dinheiro em volta. Chupatinhas, né? Uhum. É um estereótipo ainda piorado, tipo aquele barrigudão, uhum, né? Mas enfim, quando a gente pensa nesse estereótipo, a gente pensa no banco privado, né? O lucro a qualquer custo. Mas e como é que se entende um funcionário público cuja função é servir o público, que tem estabilidade e aquela maravilha toda que quem está no setor privado não tem, vai e faz a mesma coisa? Que patrão é esse? Qual é a diferença de trabalhar para um banco público e um banco privado? Na verdade, algumas coisas a gente tem que primeiro desmistificar. Realmente o banqueiro não usa mais cartola, né? Mas o principal que a gente tem que entender é que, por exemplo, o Banco do Brasil é um banco de capital aberto, uma SA. Ela tem o controle dela, a maior parte das ações está em mãos estatais, né? Mas ele seguia, assim como a Caixa Econômica, que tem 100% do controle estatal, todos eles seguiam por regras de mercado. Então, aqueles gestores, né, quem pensa a estratégia desses bancos, pensa numa estratégia de mercado. Ainda que a Caixa Econômica Federal, ela acaba, por causa dos programas sociais do governo, ela acaba ainda tendo esse lado mais social. Mas se você considerar hoje o Banco do Brasil, as práticas do Banco do Brasil são muito semelhantes às práticas de qualquer banco do mercado. Inclusive, uma das coisas assim, funcionário público, nós não somos funcionários públicos. Pois é, eu sou colega do Banco do Brasil, o Luiz é da Caixa Econômica Federal e nós somos seletistas. A única, nós não temos garantia de emprego, né? Ao contrário do funcionário. Nós temos uma certa estabilidade, porque como o controlador é o Estado, para evitar perseguições políticas e coisas, a gente não se demite, né? Nessas empresas de controle estatal. Mas é esse o recurso. Nós somos seletistas, nós temos FGTS como a maior parte dos empregados do Brasil. Então, tem que tirar um pouco essa mística, ah, não, mas o colega do Banco do Brasil é um funcionário público. Não é. E a mentalidade da gestão do Banco do Brasil também não é mais da década de 70, que era um banco... Fazia, inclusive, funções de banco central. Hoje em dia, não. Hoje em dia é um banco de mercado, que vende produtos, que faz seguro, como o Bradesco faz, como o Itaú faz. Então, nós somos uma categoria, claro, com patrões diferentes, porque cada acionista é um, né? Mas, de uma certa forma, muito unida na forma de trabalhar e muito unida na vivência, né, que nós temos nos nossos locais de trabalho. Pois é, eu vou fazer uma pergunta que às vezes frustra um pouco, já arrumei confusão com os professores, porque isso é em todos os termos, em todos os níveis, né? Quando a gente vê faixas de movimento de greve, diz por melhores salários e mais qualidade na educação. No momento em que consegue os melhores salários, enrola a faixa e vai embora. E a qualidade da educação fica para um segundo momento, fica para depois, e aí as pessoas dizem, poxa, é só salário, essa história de melhora disso, de melhora aquilo, esquece, você tem que vender isso para a população para conseguir a simpatia. Mas, na verdade, bateu no quesito salário, tchau. Com os bancos, dá para fazer esse mesmo exercício? É uma questão, efetivamente, olha, não são os 9,62%, que é para repor a inflação, mais uns 5% que é para vocês ganharem bem, isso tudo reflete em creche, em auxílio, alimentação, etc e tal, e dali diz melhores condições de trabalho. Como vocês sabem que vocês nem vão conseguir mesmo, vai parar só na melhoria do salário. Eu pergunto por quê? Porque se tivesse melhores condições, quem vai na fila do banco ia ter mais gente atendendo no guichê. Então seria melhor para vocês e para a gente também. Vocês desistem quando chega nessa parte? Acaba que, como a greve acaba se postergando, sendo um pouco duradoura demais, a última durou 21 dias, essa está indo para o 11º dia, e a gente tem a cobrança da população em geral, né? Acaba que isso tudo pressiona para voltar a trabalhar sim, né? Quando se consegue alguma coisa. Agora, evidentemente que a gente usa o espaço da greve para, por exemplo, agora a gente está na mídia podendo falar o lado do trabalhador, que durante os períodos que não é de greve, a gente não tem essa oportunidade. Então, a greve serve sim para levar a publicidade dos fatos, né? De como ocorre, para a gente conseguir atingir um pouco a imagem do banco, né? O banco que vende um marketing muito lindo, daquele funcionário sorridente, feliz, saudável, né? Mas só na mídia mesmo, só na publicidade, né? Então, assim, ainda que não se consiga tudo durante o período da greve, serve para mobilizar a categoria, serve para se criar um entendimento do empregado, né? Mobilizar aquele empregado que não aderiu à greve, quem sabe trazer alguns clientes e mostrar que... Porque, assim, é importante lembrar que tem-se uma ideia de que o bancário ganha bem, que ela foi construída na década de 80, quando o bancário realmente ele era um empregado que ganhava bem, até pelo seu número, né? Ele era menor, né? Comparava-se o bancário com o delegado da cidade, né? Esse tipo de coisa. Hoje em dia, vou falar que o piso da categoria é R$ 1.976, o piso de um bancário, tá? Esse é o piso depois dos 90 dias, já depois do período de experiência, né? Então, é evidente que esse não é um salário alto, não é um salário elitizado, né? Já visto que o bancário, inclusive, na maioria das vezes, tem curso superior, né? Investiu em educação, em graduação, em certificações... Né? Então, é uma categoria muito sofrida, sem dúvida. Tá? Pois é, e aí não, essa possibilidade mesmo, porque olha só o que a gente conversou até agora, né? Que para o banco é mais interessante, menos pessoas trabalhando, mais tecnologia, muitas vezes o público diz o contrário, tanta gente que não tinha conta bancária agora tem, e isso gera uma demanda. Claro, a figura do bancário ela fica espremida entre essas duas questões. O banco não quer mais gente, a população quer mais atendentes e quem está no meio ali se vira. Há uma perspectiva de dizer, olha, apesar da tecnologia, é necessária mais mão de obra? Ou é só respirar e dar um tempinho que a tecnologia vai sim cumprir a sua função e não vai mais precisar contratar tanta gente? Esse entendimento, qual é o de vocês? Na verdade, até eu queria pegar um pouco do que o Luiz coloca ali a respeito da contratação de mais funcionários. Em outros anos, nós conseguimos, em alguns bancos, tipo na Caixa Econômica Federal, nós fechamos acordos com contratação de mais 5 mil funcionários. No Banco do Brasil, contratação de mais 3 mil funcionários, mas foram em outros momentos, né? Isso chama atenção, porque isso é que linka com essa conversa que a gente está tendo agora. Em um determinado momento, inclusive, nós tivemos expansão novamente da categoria bancária. Porque na década de 90, como a gente falou, e início dos anos 2000, houve o decréscimo da categoria. A categoria era enorme, reduziu consideravelmente, e depois dos anos 2000 começou a crescer novamente por causa da expansão econômica. Então começou a, porque os negócios têm que ser feitos por pessoas, as máquinas não têm essa capacidade, elas não têm capacidade de negociar. Você pode até contratar um crédito direto ali na máquina de autoatendimento, mas e pegar as assinaturas e tratar a documentação, isso aí vai sempre depender de gente, né? Então acho que essa parte da tecnologia não tem essa capacidade, e de certa forma os bancos reconheceram isso. Quando estava no momento de expansão econômica, eles pensaram, não, nós temos que contratar, e contrataram. Agora, para manter uma lucratividade muito, muito maior do que qualquer outro setor da economia, para contentar a fome de alguns acionistas, o que os bancos fazem? Ah, vamos cortar custos, vamos sobrecarregar, o trabalho está aí, vamos sobrecarregar o bancário que restou, e vamos manter essa lucratividade alta até para dar a resposta, né? Vamos supor que eu seja um diretor, um executivo de um dos bancos, eu vou dar a resposta para os acionistas, sobrecarregando os bancários. Se amanhã depois o pessoal adoecer, não é responsabilidade minha, vai cair na conta do Estado, que geralmente os banqueiros fazem. Então, essa realidade a gente tem que considerar, né? É uma realidade que é muito complicada para o, não só para o bancário, mas principalmente para a população. Tu colocava a questão de atendimento ou não atendimento por parte dos bancos, né? Pela tecnologia, etc. Sim. E a questão da greve também, a gente sempre ouve, ah, mas vocês não estão atendendo, eu preciso tanto do trabalho bancário. Se nós não lutarmos agora, isso a gente tem feito muito essa fala, se nós não lutarmos agora, do jeito que o banco aponta, para o futuro da nossa categoria, você não vai ser atendido. Você não vai ser atendido, de jeito nenhum. Você vai, ou você se vira, é uma lógica elitista. Mas não tem que tratar bem o cliente? Como é que eles vão dizer, olha, te vira, e se não quiser também pode fechar sua conta que não me interessa? Porque vai chegar nesse extremo. O cliente insatisfeito vai fazer o quê? Tem mais de um banco. Se eu tento, não consigo. Se a máquina não me responde. Se deu pau no sistema. Se eu esqueci a senha. E, enfim, se não houver uma ferramenta, eu digo, olha, então eu não quero mais esse banco. Eu vou procurar um banco que me atenda melhor. Então o próprio mercado não vai pressionar para que haja um atendimento melhor? Ou eles estão podendo dizer tchau e bênção numa boa? Tem mais de um banco? Agora nós tínhamos no começo dos anos 2000, além dos bancos nacionais, né, nós tínhamos o Unibanco, nós tínhamos o Itaú, nós tínhamos o Bradesco, nós tínhamos os bancos que vieram de fora, o BBV, Santander, né, o HSBC, a ABN AMRO comprou o Real. Quer dizer, nós tínhamos, olha, a questão hoje é de centralização bancária. Nós estamos falando do, hoje existem Caixa, Banco do Brasil, Bradesco, que comprou o HSBC, agora em outubro vão fazer, e o Santander, então, e o Itaú. Esses são os bancos que você tem contato, né? Claro, tem outros bancos, tipo o Safra, coisa que, mas que já atuam só numa questão mais local ou elitizada. Mas então você está explicando que está diminuindo, como se... A concorrência está diminuindo. Hoje você tem praticamente um grande monopólio de bancos, né? Um número de estabelecimentos corporações bancárias está reduzindo, na verdade, em vez de ampliar. Para grandes conglomerados, não sei se o termo certo é conglomerados, mas enfim, para grandes conglomerados que detêm toda essa questão. Enfim, é que são questões paradoxais. Realmente, eu digo para uma geração, e falava com os rapazes aqui no intervalo, que para uma geração mais antiga, a gente ainda lida muito com a figura, com a pessoa lá prestando um serviço. O pessoal mais novo realmente já faz tudo via internet, né? Não existe mais essa necessidade, já paga boleto, fotografa boleto, cria um cartão, joga na conta daquele cartão. Então, é isso que é um pouco difícil de entender, com tanto serviço paralelo. Por que que ainda existe essa história de alta taxa de afastamento, de adoecimento, se vocês cada vez, eu não, e também não sei se é uma verdade isso, se vocês cada vez menos estão em contato com o público? Aumentou aí o número de vocês, como é que vocês usaram um termo aqui que é bem de bancarização, sei lá quantos milhões de pessoas passaram a ter conta bancária, mas esses milhões de pessoas já fazem tudo pelo celular. Então, em que momento acontece esse estresse, essa carga de estresse tão grande, se o banco não quer que você vá lá, se as pessoas não querem ir ao banco, que horas vocês se estressam com isso? O Banco Central no Brasil, ele exige que pelo menos a abertura de conta seja feita presencialmente, tá? Não é permitido hoje a abertura de conta em meio eletrônico, tá? Tem que comparecer numa agência bancária pelo menos para assinar, cadastrar digital, né? Pelo menos nesse contato o bancário já tem um contato com o cliente. Basta lembrar que O banco ele faz o que a gente chama de fluxos financeiros, né, as transferências, mas o papel moeda ele sempre transita pelo banco e ele não vem sozinho até lá, né? Então o cliente tem contato com o banco sim, tá? Todos os depósitos que são feitos no caixa automático, de cheque ou de dinheiro, ele passa pela mão de um bancário que vai conferir aquele valor, né? Então esse tipo de contato que se tem também. E tem também a questão de que o bancário hoje está virando um vendedor, né? Ele vende produtos de fidelização. Então todo aquele cliente que se bancariza eletronicamente, depois ele aparece num sistema para o cliente, para o bancário, chamado CRM, e esse bancário tem que oferecer produtos, ligar, fazer telemarketing, visitar, colocar capitalização, seguro, previdência, consórcio, né? Isso é adoecedor, porque são metas inalcançáveis, né? São produtos que o cliente muitas vezes nem quer, e o bancário tem que literalmente enfiar no cliente, né? É esse tipo de situação que a gente fala que gera o agravamento, a questão das doenças. E olha que loucura, que paradoxal que é. Você tem uma meta de captação com uma taxa baixa, tá? Cada banco quer pagar menos, e você tem que emprestar uma taxa alta. E é uma loucura, porque às vezes você faz um financiamento de um comprador e um vendedor e você tem que emprestar o dinheiro para um cliente a uma taxa alta e captar aquele dinheiro do vendedor para uma taxa baixa e fazer tudo isso na mesma transação. Então é paradoxal, chega a ser bem, bem estranho de explicar, né? É complexo, eu fico imaginando, mas isso também se dá em estratos, em gradações. Aquela figura que eu imaginava, que já ficou talvez uma década atrás, que é o que está no caixa. Uhum. Aquele que fica olhando, meu Deus, a fila não para de aumentar, eu não vou dar conta, eu vou apanhar, porque daí o pessoal vai ficando mal-humorado. Para mim, o bancário estressado tinha essa figura. Ainda tem ou não? O estresse advém justamente disso, de metas inalcançáveis, de produtos que tem que empurrar a goela abaixo do correntista. Existe ainda essa figura antiga, que é do cara que está lá, vai dar quatro horas e a fila não para de aumentar. Isso ainda é presente? Sim, sem dúvida, né? Os caixas hoje, para você ter uma ideia, eles têm até... Eles não podem... Para você ter uma ideia, um caixa de banco não pode ter acesso nem ao seu saldo de caixa, tá? Ele trabalha ali no sem ter a menor ideia de quanto dinheiro ele tem que ter na gaveta. Então, ele fica aquela pressão. Será que está faltando? Será que está sobrando? No final do dia, ele tem que bater o ponto com 6 horas, porque o banco não quer pagar a hora extra. E, às vezes, falta 4 minutos para ele fechar o caixa. E aí, o que acontece? Conta o dinheiro rápido lá e dá uma diferença. Aí, o bancário não tem nem tempo para procurar a diferença. Leva a fita de caixa para casa. É uma loucura, assim. Quem trabalha de caixa sabe bem como que é a realidade, assim, né? Às vezes você pagou mais para um cliente, você tem que ligar para o cliente, não dá tempo, é uma pressão absurda. O que acontece? Se você pegar as agências maiores das cidades, agências grandes, você vai ver que tem a bateria de caixa, ela é bem grande, comportava lá 14, 15 caixas e hoje tem trabalhando 10. O número de autenticação por empregado aumentou, tá? Hoje se exige mais do bancário, mais autenticações por empregado. Não à toa que o empregado que trabalha na bateria de caixa, com a entrada de dados o dia inteiro, aquele empregado que digita rápido, é o que mais adoece com a lesão de LER, de DORT, né? Esforço repetitivo. É caso de rompimento total dos ligamentos, assim, de perda. Eu trabalhava com uma colega que ela não conseguia pentear os cabelos, para você ter uma ideia, ela não conseguia segurar uma escova de cabelo na mão e sai totalmente lesionado do banco. Conheço colegas com menos de 25 anos, já com severas lesões nos braços, que não poderão mais ter outro emprego durante a vida. E aquela figura que a gente coloca, né, de 10 anos atrás, ela existe. É isso que o Luiz coloca. Só que ela foi agravada. Porque daí, como os bancos começam a pensar agora nessa lógica de vender produtos, de fazer a negociação, então ele deslocou grande parte dos bancários para essa função e deixou. Bem, quem vai numa agência que não foi reformada vai ver lá um número gritante de guichês vazios de caixa. Por quê? Porque para o banco não é mais interessante ter um grande número de caixas. É interessante que essa pessoa seja deslocada para um nível negocial. Em alguns lugares, em alguns bancos, foi cobrado, inclusive, dos caixas que também vendam produtos. O que é um risco considerável, porque você sai inteiramente da lógica do teu procedimento para fazer outra coisa, que é prospectar negócios e coisas. Não é uma coisa natural. Daí, quando você volta para aquele cálculo mecânico de ser caixa, a chance de uma diferença é muito maior. A Caixa Econômica, que é o banco que o Luiz trabalha, criou uma das figuras mais nefastas, na minha opinião, de exploração do trabalhador, que é o chamado caixa minuto. Você não a Caixa Econômica, ela não tem mais nomeado caixas. Tira do banconês e passa para o português. Como é que é isso? Ao invés de nomear um caixa executivo, botar o caixa ali, você vai trabalhar o dia inteiro com isso, você substitui. Você vai lá, fica alguns minutos e ganha por aquele período que você está no caixa. Então, o risco que o caixa recebe, que é a quebra de caixa, então, ele também é fracionado. Só que o risco permanece e, inclusive, se agrava. Porque, para quem já trabalhou com isso, quem já... Eu falo com a comunidade. Você já trabalhou no caixa da sua empresa? Você sabe que é uma lógica que você está trabalhando ali, você tem que estar concentrado por causa da questão do dinheiro. Você sai, vai fazer outra coisa, vai limpar uma prateleira e volta, você perdeu completamente o foco no teu trabalho. Então, o risco para quem faz isso é muito maior. E é o que está acontecendo nos bancos. Os bancos têm trabalhado essa lógica. Não, vamos dinamizar, na verdade, vamos explorar mais o trabalhador. Vamos botar ele aqui para fazer negócio. Ah, não, agora precisa de gente no caixa, manda ele para o caixa, paga só parcialmente a comissão de caixa, mas ele faz... Ele corre todo o risco, né? Na verdade, ele corre um risco muito mais agravado, porque ele já está com a cabeça cheia dos negócios que ele deveria estar fazendo, ele está ali no caixa para tentar atender uma demanda e acaba adoecendo. É, para ter uma ideia, o valor de uma hora de remuneração para um caixa que receba em caixa minuta dá em torno de R$10. Você vai receber R$10 para movimentar dinheiro, para pegar cheque, cédula falsa, cheque clonado, para identificar cliente, para entregar cartão, para cadastrar senha, para responder pelo resto da sua vida por esses atos, para ganhar R$10 por hora, correndo o risco de ter uma diferença aqui que seja o dobro do seu salário, né? Então é um absurdo. Mas é uma pergunta bem ingênua. A diferença é descontada do eu fecho meu caixa, a Raquel fechou o caixa lá, foi um dia terrível, faltaram R$300. O que que acontece? Sim, importantíssimo ressaltar isso, tá? A diferença de caixa, ela é de responsabilidade do empregado, ele paga, tá? Ele tem 48 horas para repor o valor, tá? Pagar do seu salário, e a sobra de caixa, caso sobre do banco, né? Evidentemente, o empregado não ia embolsar esse valor, né? A sobra do banco e a falta do empregado paga. Mas se faltar 300, sai do meu salário R$300. Sim. E nós deixar claro. Nós temos colegas que já pagaram, para você ter uma ideia, quantias de R$5.000, tá? E não é só no caixa isso, tá? A gente tem a figura de uma empregada na Caixa Econômica que fez a entrega num cartão errada, estava tribulada de serviço, estava atendendo 3 clientes e veio mais um pegar um cartão, ela entregou errado, sofreu uma fraude de 14 mil, tá? A Caixa não hesitou em cobrar dela esse valor, tá? Aí, até mandar os parabéns para um pessoal, o Leão, que é vigilante da Caixa, organizou uma feijoada, né, para arrecadar fundos para pagar para essa cliente, né? Então, assim, um empregado liberou um fundo de garantia errado na Caixa, R$35.000, queriam cobrar dele, tá? A gente tem empregados que vão ter que pagar R$70.000, que a gente sabe já. É assim, tá? A vida do bancário é assumir um risco para o resto da vida, tá? O banco cobra tudo, tá? Nenhum erro é prejuízo do banco. Não haverá, essa minha máxima, enquanto não ouvir o contrário, sempre penso, né? Jamais há prejuízo não. Para o banco. Não. O banco esse não sofre prejuízo nenhum. Quem sabe daqui a uns anos vai ser diferente. Eu preciso chamar intervalo comercial. Vão chegando manifestações de ouvintes que fazem certas elações, que fazem certas ligações com cores, com estados de espírito, etc e tal. Mas enfim, a gente vai para o intervalo, na volta, fazer esse fecha de perspectiva, porque a gente falou muito aqui na tecnologia, que é um diferencial. E essa tecnologia, a própria federação dos bancos, né, a FEBRABAN, é FENABAN, porque é nacional, FENABAN. Isso. A FENABAN diz, gente, não se aperta não, você tem outras formas de tocar a sua vida normalmente, independente do banco, você vai no caixa eletrônico, você faz tudo no caixa eletrônico, se não der, vai em correspondente bancário, correio, que cessou o movimento, né, era prestar o pessoal dos correios também, mas não precisou vir, você vai em casa lotérica, você vai em supermercado, portanto a vida segue. Essa é a mensagem que a Federação dos Bancos passa. A gente não tem que se incomodar com vocês que estão em greve, porque nossa vida segue normalmente. Na prática não é bem assim, intervalo comercial, a gente volta já. ZYJ 746, Rádio Supercondá, AM 610, Chapecó, Santa Catarina, liderança absoluta. Hora certa, Avan. 9:47. Semana de Utilidades Domésticas da Avan. Além de ofertas imperdíveis nas compras acima de R$100, você recebe um cupom raspável e concorre a prêmios na hora. Aproveite! Lasanheira com tampa 5,3 litros Marinex de R$69,90 por R$49,99. Prato raso e fundo Dona somente R$5,99 cada. É muito barato! Ofertas válidas até domingo ou enquanto durarem os estoques. Avan. Não tem crise para quem vende barato. Coligação Somos Todos Chapecó. Meu querido povo chapecoense, me ajude a doar uma liderança política para a nossa gente. Com o seu voto, você manda sua voz para a Câmara de Vereadores. Chegou a hora. Vote o Orides Motoboy 55111. Bota fé, meu povo. Desta vez é 55111, Orides Motoboy. Para Chapecó seguir em frente, vote Buligon 40.

Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando a você crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Comap, Comercial de Máquinas Pereira, tudo na linha de ferramentas, máquinas e equipamentos. Fone 3324-3152. Despachante Central, o Despachante Central parcela o seu IPVA, multas, licenciamento e transferência em 6 vezes no cartão. Ligue 3324-7485. J. Gambato, sua concessionária Peugeot para Chapecó e região. Venha nos visitar e conheça o novo 208, o motor mais econômico do Brasil. Faltando 6 minutos para as 10 horas da manhã, a conversa hoje é com representantes dos bancários. Estão aqui os dois representantes do Sindicato dos Bancários de Chapecó e região, que explicam para a gente o lado do bancário, esse que se uniu no Brasil inteiro e decidiu pelo movimento de greve. Já entendemos a agenda, já entendemos que é anual. E fizemos aqui uma discussão, ela é bem paradoxal, né? A gente imaginava que quanto mais tecnologia, mais tranquilidade, menos afobação para cliente e para o funcionário. E eles nos mostram e pintam um quadro, talvez até inverso, né? A tecnologia ajudou, mas sobrecarregou. É uma coisa curiosa. Mas a Federação Nacional dos Bancos, a FENABAN, diz pra gente, ó, não se incomode. Você tem aí o caixa eletrônico para fazer pagamento de conta, saque, depósito, emissão de folha de cheque, transferência, saque de benefício social, então você não precisa do funcionário do banco. Da mesma forma, nos postos de correio, casas lotéricas e supermercados, você paga conta, fatura, saca dinheiro, tira os benefícios, faz depósito, você não precisa do bancário. Então, a gente entende que há entende que há uma fala nesse sentido. Interfere isso no movimento, o fato de que as pessoas conseguem sobreviver sem vocês? Olha, a gente vê isso com positividade, né? Porque a intenção de uma greve jamais é prejudicar a população, né? Seja a greve dos bancários ou dos professores, né? A intenção nunca é prejudicar o cliente, o beneficiário final, o aluno, o cliente bancário, né? A intenção é sempre conseguir arrancar através da greve uma negociação com o patrão, com a FENABAN, no caso, né? Então, a gente vê até com certa positividade isso, né? Evidentemente que não dá para fazer tudo nos canais automáticos. Os clientes sabem disso, que não tem como. Se você não tem o cartão, você já não consegue sacar no caixa automático, né? Você quer fazer uma transação, um valor acima de 1.500, você já não consegue. Você quer fazer um negócio, quer assinar um contrato, quer prospectar, quer aplicar, não dá, né? E é por isso que tem a figura do bancário também. A gente também frisa, né, que os serviços essenciais foram mantidos para a população durante todo o período de greve, né? Não e é... o que, que são os serviços essenciais? Entende-se que os serviços essenciais são a questão do numerário, né? Os meios de pagamento, a compensação de cheques, boletos, esse tipo de... Continua acontecendo, né? Você passa o cheque, não adianta pensar que você passou o cheque, mas ele não vai ser descontado porque tem greve no banco. Então, tem que continuar consultando o saldo porque vai ser descontado sim. Entendi. Olha, qual é a perspectiva de vocês? Vocês falaram que, na verdade, proposta foi uma, reuniões já foram duas ou três, mas por quanto tempo vocês persistem? Existe mais ou menos, olha, até tanto a gente aguenta? Como é que está a agenda de vocês? É do interesse do bancário que a greve terminasse do primeiro dia, né? Não, só para as pessoas saberem, tá? O bancário, na Sindicato de Chapecó, ele não fica em casa, ele não viaja, ele não tira férias, tá? Ele vai para o local de trabalho, fica sentado lá na frente, né, com seus colegas, então ele cumpre a sua jornada do mesmo jeito. Na volta da greve, ele tem que compensar essas horas ainda. Então, ele tem prejuízo financeiro, né? As horas essas que ele fizer vão tudo para compensar. Então, não é do interesse do bancário de maneira alguma que a greve se prolongue. No entanto, no momento, não há nenhuma reunião agendada, tá? Então, não há como afirmar quando termina o movimento. A gente sabe que é previsível, é uma estratégia que qualquer pessoa pode imaginar, que você cansa o trabalhador e você consegue negociar mais facilmente, né? A gente volta a dizer que a pressa é da FEBRABAN, da FENABAN, eles têm na mão a negociação, eles podem terminar a greve amanhã se eles quiserem, né? É só pagar um pouco mais. É só conversar, né? Sentar assim, com a mesa, sentar discurso, e conversar. Pelo menos a conversar, negociar, né? Olha, eu falava aqui para os entrevistados que a gente vive um tempo de um certo maniqueísmo. Maniqueísmo é uma situação em que só existem duas respostas, sim ou não, A ou B, né? Ou você está certo ou você está errado. E os questionamentos dos ouvintes vêm muito nessa linha do partido, do entorno, do contexto. Então vamos lá, o Rodrigo nos diz: usar camiseta com o símbolo do comunismo, que matou mais de 100 milhões de pessoas no mundo, cabe a vocês, no caso? Vocês estão lutando é por partido e não por condição, acho que ele entende aqui, de trabalho. Vocês são comunistas? Olha, na verdade é o seguinte, as nossas crenças pessoais, bom, a gente vive numa democracia, então a gente acredita que cada um pode acreditar em qualquer coisa, mesmo que as coisas ao olhar de outra pessoa não faça sentido, seja uma bobagem, mas a gente, no sindicato, a gente sempre defendeu uma certa liberdade de todos os nossos diretores, de todo o pessoal que milita em movimento social, de ter as suas cores partidárias, e não tem nenhuma... Não existe nenhuma unanimidade, inclusive, entre os nossos diretores do sindicato nessa ou naquela posição política. Na verdade, cada um tem uma postura, eu tenho uma ligação partidária, mas vários diretores não têm ligação partidária nenhuma. O sindicato não é dono da greve, né? A greve é dos bancários. É importante frisar isso, porque as pessoas colocam muito como se fosse uma questão: ah, o sindicato gosta de greve. A gente já mostrou aqui que não é questão de gostar ou não, é questão de você estar perdendo o salário. E essa questão de coloração partidária, você luta para isso ou você luta para aquilo? Bom, se fosse esse o caso, nós mudamos de governo recentemente, estamos fazendo greve. Ano passado nós fizemos greve. Nos anos 80 nós fizemos greve. Nos anos 90 nós fizemos greve. Nós nunca protegemos ou mesmo passamos a mão em qualquer governo que passou pelo poder no Brasil. Nós sempre lutamos pela categoria. Eu acho injusto e é isso que se fala. É maniqueísta ao extremo de considerar que o que me incomoda, o que não é do meu agrado, é a posição contrária a mim. Na verdade, a gente deveria exercer um pouco mais do bom senso, nesse caso, entender a complexidade de tudo que está posto. Bem, outra questão colocada aqui é: onde estava o sindicato que é partidário do PT? As pessoas aqui fazem uma ligação muito, né, de sindicato e partido político, quando roubaram os fundos de pensão dos bancários. A gente não sabe mais, é o que eu falava aqui no intervalo. Que escândalo se aborda primeiro? O que que se comenta primeiro? E realmente essa doeu, né? Mas enfim, esse contexto assim, o que que aconteceu com o fundo de pensão e se vocês estavam fiscalizando, estavam em cima, estavam sabendo desse absurdo? Sim. Então, primeiramente, dizer que o Sindicato dos Bancários de Chapecó, ele é ligado à Central Sindical CTB, que não é do PT, tá? A CUT é do PT, né? O nosso sindicato... Oi? É ligado ao PT. Né? Não é ligado ao PT de maneira alguma, então, porque ele é ligado à Central Sindical CTB e não à CUT, tá? Em segundo lugar, dizer que a questão dos fundos de pensão foram saqueados, sim, é verdade, não somente dos bancários, tá? O do Correio também, como que é o nome? Postales, né? Postales também foi saqueado, teve a operação da Polícia Federal na semana passada. Da Petros, Previ, meu Deus. Sim, esses saques a gente sabe que eles iniciaram muito tempo atrás e eles vão continuar se não for feito nada no sentido de mudar a legislação desses fundos, né? Gostaria que o Sebastião comentasse mais com relação ao voto de Minerva, porque a decisão final do investimento desses fundos aí, ela não partiu dos sindicatos de maneira alguma, ela partiu do próprio gestor do fundo, que é o empregador, né? Pois é, vocês não tinham, desculpa, só para contribuir com essa pergunta, vocês não tinham nenhuma forma de estar junto, de fiscalizar, porque quando vem a notícia já foi para bilhões. Aí a gente já perde a noção do que significa isso. Mas não tem uma forma instrumentalizada de dizer: não, espera, o fundo de pensão é nosso, é do funcionário, nós temos que fiscalizar isso? Bom, na verdade é o seguinte, como funcionam os fundos de pensão? Rapidamente, né? Eles têm uma gestão paritária. Metade do conselho é composto por indicados pelo patrocinador, o banco. A outra metade é eleito, não pelos sindicatos, é eleito pelos associados. Então, é feito um processo de votação nacional e elege. O que o Luiz coloca, o chamado voto Minerva, é que além dessa paridade, quando existe uma divisão nos interesses entre os eleitos e os representantes da patrocinadora, existe o voto Minerva, quer dizer, um voto de desempate que é da patrocinadora. Então, na verdade, quem gere esses fundos majoritariamente é o próprio patrocinador. Então, a Previ é o Banco do Brasil, o Postales é o Correio. Isso está na própria legislação de previdência complementar, quem quiser ler. Nós, os sindicatos, não têm gerência. Muitas pessoas que saíram do movimento sindical passaram por, ou são, diretores de fundos de pensão. Mas não, nós não temos ingerência direta nenhuma sobre os fundos de pensão. Sabe? O que a gente fez, sempre fez, no limite do possível, porque a gente tem todas as pautas trabalhistas, nós temos que discutir a questão do emprego, nós temos que discutir a questão salarial, nós temos que discutir o adoecimento do bancário. No limite disso, a gente sempre olhou com atenção para os fundos de pensão, que são importantes para o bancário. Mas a gente sabia dos limites dessa nossa fiscalização, até porque a gente não tem acesso a grande parte dos dados. Um sindicato pequeno que nem o de Chapecó não vai ter um dos diretores destinado só a tratado de uma questão tão complexa, né, como investimentos. Né? Houve, pois sim. O que causa surpresa é justamente isso, porque é uma contribuição de vocês, né? É uma contribuição de cada bancário. E a gente pensa, meu Deus, mas em nível nacional só tinha quem mandava e não tinha. De uma, figura de linguagem, tinha quem mandava, quem fazia o mal feito e não tinha um equivalente para fiscalizar isso, né? E aí, quando vem à tona, o prejuízo já foi. É uma situação que causa realmente, a gente fica perplexo, porque acompanha de fora isso tudo, né? Você tem uma ideia, na Caixa Econômica, a última gestão da Funcef foi uma chapa de auditores do banco, né? Quer dizer, quem melhor para administrar do que auditores, né? E ainda assim houve, né? Houve os furtos, houve os saques, porque não se tem o alcance, como o Sebastião falou, né? Da totalidade do fundo, né? Só melhorando os mecanismos de controle. Quando você fala disso, a gente está falando da corrupção no país. Só vai melhorar quando a gente melhorar os mecanismos de controle do dinheiro, do poder no país. Se você ficar só colocando, na questão moral e não investir pesadamente nisso, não, a gente não vai conseguir resolver esse problema do país, é um problema que também afeta os fundos de pensão. Sim, crônico. Bom, vou continuando aqui, o Marcelo Antunes diz o seguinte, se está ruim trabalhar no banco, vem para a iniciativa privada. Tem que trabalhar mais de 40 horas por semana, se aposentar como qualquer outro trabalhador. Ele diz mais de 90% do funcionalismo público só tem como objetivo é buscar a melhoria do salário. Não sei se ele faz essa comparação no que eu fiz, olha, quando vocês conseguirem equiparação, volta, né, tem que voltar a trabalhar. Frisando que a greve dos bancários, na maioria, ela é do setor privado, né? O setor privado, ele concentra o maior lucro e o maior número de empregados, né? Que é o HSBC, o Banrisul, o Itaú, Bradesco, Santander, né? Esses bancos, eles detêm a maior fatia do lucro, eles detêm o maior número de empregados, o maior número de agências e também são eles que definem, de fato, a negociação na mesa, né? A Caixa Econômica e o Banco do Brasil são coadjuvantes na mesa de negociação, tá? Essa greve dos bancários, ela não é do setor público de maneira alguma. Inclusive, nas capitais, a greve é mais forte nos bancos privados do que nos públicos. No interior, não, né? A gente sabe que os bancos públicos são mais presentes. Mais presentes, cidade, né? No interior que só tem a agência da Caixa, porque, do Banco do Brasil. Até porque ganhar R$ 1.976 em São Paulo não é um grande salário, né? A gente sabe que morar numa capital e ganhar esse salário. Então, o bancário privado de uma capital, ele se sente mais à vontade até para participar do movimento, né? Nesse sentido. Né? E relembrando, Luiz, que não tem nenhum funcionário público, na verdade. Mesmo quando a gente fala do Banrisul, quando a gente fala do Obrigado. Banco do Brasil, nós somos empregados, seletistas, é tudo setor privado. Eu faço o desafio assim para o ouvinte, para o Marcelo, na verdade não é uma questão de escolha, né? A gente sabe que o papel que a gente tem na vida não é só um triunfo da nossa vontade, né? Se fosse questão de escolha, todo mundo seria banqueiro. Acho que seria fantástico para todo mundo que pudesse optar por esse caminho. Mas a gente é bancário e a gente tem que lutar pela nossa categoria. Ok, respondido isso, o Roberto diz, greve com símbolo do comunismo? Vocês, comunistas, têm que trabalhar por amor ao Estado. Quando a gente vê isso, muitas vezes conflita, justamente pelo momento que vivemos, né? Vocês disseram, não temos ligação com partido político, mas quando ela aflora, quando começa a ver essa mistura de símbolos, né? Ela não acaba mesmo confundindo a cabeça de quem está no entorno do cidadão, dizer, poxa, mas por que eu vejo ali o vermelho, o comunista, o petista, eu não vejo ninguém do PSB, do PSDB, isso tudo acaba desgastando, teria que ser um momento de separar, ou não? Vivemos uma democracia e vai tudo no mesmo pacote. Só antes de... Eu não vi, né? Uhum. Mas pelo jeito ele deve ter visto algum material partidário junto para fazer essa pergunta. É o que eu pressuponho. Não, duvido muito, assim, porque que tenha... O que acontece é o que a gente já colocou, né? Tem... Só que nós temos... É engraçado isso, porque nós temos diretores, nós temos de várias correntes políticas, nós já tivemos delegados sindicais filiados ao PSDB, já tivemos Nunca tivemos esse tipo de problema, assim. Eu acho interessante que as pessoas perguntem isso, assim, porque eu acho que é um pouco da tentativa de criar um fato. Não existe nenhuma ligação. O nosso material da campanha não tem nenhum símbolo político, quer dizer, tem uma rosa, né? Mas a rosa é meio que da natureza. Ele está mostrando aqui, é uma mão. Sim, com uma rosa vermelha. E diz: só a luta te garante. É o que fala na camiseta aqui, mas não tem foice, não tem martelo, não tem estrela, não material, tem nada. Material oficial. É evidente que o viés de um sindicato que represente trabalhadores oprimidos vai ser de esquerda em qualquer lugar do mundo, em qualquer categoria. Como que você vai ver um sindicato dos agricultores com viés de direita, por exemplo, né? Dos bancários também. Já se você pegar o sindicato dos médicos, por exemplo, eles vinculam na rádio uma mensagem tipicamente de direita, a favor do impeachment, pró-Temer, né? Então, assim, a sua categoria, ela segue um viés de acordo com o quanto ela é oprimida, né? Não teria como. A pessoa diz, por que não tem o símbolo do PSDB num sindicato, né? Porque PSDB não defende trabalhador, para começar, né? É um alinhamento natural, talvez. Não quero ir muito longe, mas é um alinhamento com pensar de esquerda, talvez, enfim. Na verdade, eu não vejo tão claro, assim, essas divisões, assim. E eu acho que existe, de certa forma, um alinhamento natural, de certa forma, uma colocação pró-esquerda nos movimentos populares como um todo, né? Mas você vai ter, dependendo, é aí que nós conversávamos, inclusive no intervalo, além do preto e o branco, existe o cinza no caminho, existe, na verdade não existe só o cinza, existe um espectro enorme de cores. Então você vai ter uma pessoa que é conservadora sob um ponto de vista de pessoal, mas é progressista sob o ponto de vista da questão do trabalho. Você vai ter alguém que não faz greve, nunca fez, não defende greve, mas que pelo direito contra a opressão de determinados segmentos da sociedade. Então é muito difícil você pegar toda uma sociedade, todo um grupo, como os bancários, e colocar: não, vocês têm viés de esquerda, vocês têm um viés de direita. Você tem o viés nós temos, enquanto sindicato, o viés da luta e da defesa do direito do trabalhador. E como a gente já falou, a gente nunca poupou governo nenhum, nunca poupou patrão nenhum. Então não temos alinhamento no que é superior ao alinhamento, que é a defesa do direito do trabalhador. Olha, isso posto, isso explicado, encerrou aqui o nosso espaço. Quero agradecer a presença de vocês. E realmente, a pergunta que me interessava, né, como usuária dos serviços do banco, é essa perspectiva. Poxa, por quanto tempo ainda se estende e vocês não têm essa noção? Então, o que fica? Para quem nos acompanhou nessa manhã, interagiu conosco, quer por crítica, enfim, ou entendimentos diversos, mas o que fica? Sebastião de Araújo, que é diretor do Sindicato dos Bancários de Chapecó e região. Então, a gente não imagina esse movimento só aqui, mas imagina ali na Cordilheira, imagina em Caxambu, Guatambu, Xanxerê, tanto para quem está no movimento, tanto para quem usa o serviço. Obrigada pela participação, Sebastião. Não, mais uma vez, obrigado pelo espaço. Na verdade, fica a nossa vontade de resolver essa questão, né? De permanecer na luta pelos nossos direitos, que para nós é fundamental isso, mas principalmente de resolver. Não trazer danos para a sociedade, muito pelo contrário. A grande parte da nossa pauta é para que o atendimento à população seja de forma muito melhor, mas, claro, dentro dos limites da nossa mobilização, que não são limites tão largos assim como a gente gostaria. A gente tem uma mobilização hoje crescente, a gente espera que se mantenha isso até fazer os bancos negociar e fazer esse último desafio. Quando alguém pergunta assim, mas não tem outro jeito? Tem que ser greve? Eu digo, claro. Sim. Que tem outro jeito. No primeiro dia, os banqueiros sentam com a gente, conversam, discutem, mostram para nós o quão lucrativos são, como mostram para a sociedade, para os seus acionistas, e nos pagam o que é devido, o que é correto, né? E não vem com uma proposta rebaixada que é só para reduzir o salário do bancário. Ok, obrigada. Da mesma forma, quero agradecer aqui a presença do Luiz Ângelo Coan, que é o presidente do sindicato. Isso mesmo, obrigado, agradeço o espaço também. Endosso as palavras do Sebastião, tá? A greve está indo para o 11º dia hoje. No nosso sindicato nós temos 40 agências fechadas. No Brasil são 12.608 agências, né? Então, vê, o nosso tamanho, ele não é tão grande, tão expressivo, mas ainda assim a gente faz uma luta com muita convicção na nossa base sindical, né? Temos bancários aqui que que endossam esse movimento também, e a gente fica à disposição da população, tá? Quem precisar de um atendimento emergencial, vá até a sua agência, que a gente consegue prover algum tipo de atendimento lá, né, prestar informação, esse tipo de... Olha, isso até é interessante, porque às vezes vai que acontece alguma coisa mais complexa, sei lá, uma intercorrência meio triste, uma coisa que você precisa, olha, eu tenho lá um dinheiro, eu preciso sacar, é para cirurgia, é falecimento, alguma coisa assim, não tem que ter medo de piquete, essas coisas. Não, inclusive, eu gostaria de frisar, quando teve aqueles desabamentos lá em Blumenau, o pessoal suspendeu a greve para fazer o atendimento àqueles casos e depois retomou a greve. Então, isso só prova, mostra o compromisso que os bancários têm com a sociedade. Uma medida do bom senso. Obrigada pela participação. Para você que nos acompanhou também, um ótimo dia, um ótimo final de semana, e vamos cruzar os dedos, né, para que haja esse entendimento e para que a vida volte ao normal. O Estúdio Condá volta na segunda-feira. Um abraço e até lá. Super Condá AM 610. Conectada com o mundo. Acesse www.supercondá.com.br.